do mundo está atrasado. Passado, baixo, mas já não sinto lá de lado. Descansado, mas por um dia eu chego a ser mais. Por um dia eu me ligo a a vida feita de áreas de mar. Os escudos estão arrancando para as lutas de todos os meus dois atletas. Pelas asas da graça e da tentação. Os quais correram o chão do touro até o ar. Depois de ser perdido, as soluções de pés prendidas. E com a sua vida especial e familiar. Dei do peidão e o futuro dos filhos. Os seus sonhos regulados sociais já estão descrevendo e piora a luz do mundo. O mundo está atrasado, passado, transgressão psicológica. Que se reflete nos problemas sociais, políticos e de educação. Na vida familiar e nacional. Os estudos estão jogando o resumo dos estudos que estes seus orientamentos realizados na graça e tentação. Os quais colocaram o seu recorrer de guarda de armazenamento e das soluções que é um grande influência na sua vida social e familiar. A educação e futuro dos seus sucessores. Os seus sonhos vão se tornar e sociais. Todos têm de melhor e o mundo está a atravessar uma fase de transformação psicológica que se reflete nos problemas sociais, políticos e de educação. Na vida familiar e profissional, os estudos estão publicando o resumo dos estudos todos destes problemas realizados em congressos e publicações, os quais colocaram aos mentores todos a par do nascimento das soluções de grande influência na sua vida social e familiar. Tendo pedido ao final duro ilho. O mundo está a atravessar uma fase de transformação psicológica que se reflete nos problemas sociais, políticos e de educação. Na vida familiar e nacional, os estudos estão publicando o resumo de todos estes problemas realizados em congressos e comunicações, os quais começam a colocar aos seus leitores com a par de armazenamento e das soluções que têm grande influência na sua vida social. Está a atravessar uma fase de transformação psicológica que se reflete nos problemas sociais, políticas e de educação. Na vida familiar e profissional, os dois estão convocando o resumo dos estudos destes problemas. Em congressos e aplicações, os quais colocarão O mundo está a atravessar uma fase de transformação psicológica que se reflete nos problemas sociais, políticos e de educação. na vida familiar e profissional. Os estudos estão publicando os resumos destes problemas realizados em congressos e em comunicações, os quais colocarão aos seus leitores o ar do conhecimento e das suas instruções, incluindo a sua vida social e familiar, e manifestar o futuro dos seus objetivos, o futuro dos seus objetivos. O futuro dos seus filhos.